A nossa adolescência, tudo parecia um sonho. Aquele olhar seu, um mistério profundo. Bento cavaleiro com o coração na mão, Anne e a estrela iluminando o chão. E mesmo quando o tempo mostrou suas garras e as dificuldades tentaram nos separar, a gente se abraçou e no meio da tormenta o amor floresceu, não podia faltar. É amor pra vida, paixão no coração. Você é minha pessoa favorita, minha razão. Em cada risada, em cada dia que passa, nosso romance é leve, é puro, é nossa graça. Nos dias cinzentos, Bento era meu farol com seu toque gentil. E um jeito tão real, Anne, você me fez ver o mundo de um jeito novo. Nosso amor adolescente é um conto de ouro. E mesmo quando as dúvidas tentaram nos encontrar, nós mantivemos firme como o sol no mar. Entre as tempestades e os sonhos que passavam, nosso amor verdadeiro sempre se mantinha. É amor pra vida, paixão no coração. Você é minha pessoa favorita, minha razão. Em cada risada, em cada dia que passa, nosso romance é leve, é puro, é nossa graça. Nos dias cinzentos, Bento era meu farol com seu toque gentil. E um jeito tão real, Anne, você me fez ver o mundo de um jeito novo. Nosso amor adolescente é um conto de ouro. E mesmo quando as dúvidas tentaram nos encontrar, nós mantivemos firme como o sol no mar. Entre as tempestades e os sonhos que passavam, nosso amor verdade sempre se mantinha. É amor pra vida, paixão no coração. Você é minha pessoa favorita, minha razão. Em cada risada, em cada dia que passa, nosso romance é leve, é puro, é nossa graça. Bento e Anne, dois corações num só caminho, caminhando lado a lado, nunca sozinhos. E quando olharmos para trás, saberemos sem dúvida que nosso amor adolescente era a mais bela história de vida.